É pra me pegar um boi bravo, lá no Varjão do Pantano. Este boi é perigoso, a peãozada está enjeitando. No chifre ele é ligeiro, já matou um boiadeiro e uma besta ruã. Eu arriei o meu cavalo, meu macho de 7 anos. Eu pus na minha cintura meu revólver americano. Na cabeça do arreio, meu facão sorocabã. O meu coração pensou no que os outros passou, eu também ia arriscar. Eu cheguei lá na fazenda, o patrão foi me explicando: você leva um companheiro por nome João Lagoano. Este boi é perigoso, a peãozada está ajeitando. Na guampa ele é ligeiro, já matou um boiadeiro e uma besta ruã. Cheguemos no Varjão, o bichão tava pastando. Eu dei um grito com o boi, ele já veio bufando. Eu olhei pro companheiro, de medo foi desmaiando. Pense a vida de nós dois, joguei o laço no boi. Eu peguei o Cuiabá. Quando eu era boiadeiro, ai, ai, ai, andava sempre viajando, comprando gado e vendendo, ai, meu cavalo liviano. Levei o boi pra fazenda, o patrão tava esperando e chamou a sua filha, mas como tô me agradando, traz dela minha goiaca, meu dinheiro tá sobrando. Você põe 10 mil cruzeiros no bolso do boiadeiro que pegou boi cuiabano.